No início da manhã de segunda-feira, pouco depois de 8 horas, policiais civis do Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, para um endereço na rua Carlos Drummond de Andrade, no Jardim Nacional. Policiais do GDE vinham investigando Alexandro Gomes de Arruda, de 25 anos, por indícios de que ele estaria envolvido no crime de tráfico de drogas e roubos na cidade. Diante disto, foi pedido um mandado de busca e apreensão para sua residência. No cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, os policiais acabaram localizando 1,350 kg de cocaína que estava escondida no quarto, dentro de uma bolsa para bebê. Foram localizados ainda na residência 9 aparelhos de telefone celular, uma balança de precisão, um Astra de cor prata e uma motocicleta CB300 de propriedade de Alexandro. Foi também conduzida à delegacia a esposa de Alexandro, de nome Eliane Catiane Silva, de 27 anos, grávida há aproximadamente 5 meses. Na delegacia, o delegado titular, Dr. Luiz Rogério Sodré, autuou o casal pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, pena que pode lhes render de 5 a 15 anos de reclusão. Devido ao trabalho de investigação desenvolvido pelos policiais do GDE, foi possível mais esta apreensão de entorpecentes sendo retiradas das ruas. Alexandro e Eliane foram transferidos ainda na manhã de ontem para a cadeia pública Laudemir Neves, onde deverão aguardar decisão do judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.